viagem na viagem. Os palhacinhos renasceram da cinza. A rua tá labareda e os cartola de serrote. A lona pinga, pinga. E o cica ainda pega fogo. O cerca ainda pega fogo. E a lona pinga, pinga. O patati tá na forca e o patatá na guilhotina. O picadeiro sem plateia e a bruxa não é de blé. Abram-se as cortinas que VDM tá solé. Tatuaram mais palhacinho, aumentaram o globo da morte. O picadeiro tá só a porva e os cartola de serrote. Que a Kalashnikov que é pra carroça eu tombar. Tipo Wesley Pitbull e o Aleph Ceará. Trapezista pia fino, caga na mão do palhaço. Se tá na corda bamba, né, do pescoço pra baixo. Respeitável público, bem-vindo ao espetáculo. O circo tá de volta e os palhaços mais macabro. As pipocas são as balas do Zinc, né, de chumbim. Lá em cima do piano tem veneno com racumim. XTZ é bicical, bengala, fuzil, fal. Maverick tá na rua dando cavalinho de pau. Domador de onça, almeja felina nas cordas. Acrobata, homem bala no circo, senta a porva. Maquiagem na face ou máscara de palhaço, não é a mesma coisa que pernilongo e regaço. O cica ainda pega fogo e a lona pinga pinga. O patati tá na forca e o patatá na guilhotina. Respeitável público, bem-vindo ao espetáculo. Tatua de novo os palhaços, tatua de novo os palhaços. Me bate bala, tô sem que net chumbim. Lá em cima do piano tem veneno com racumim. As pipocas são as capas, os palhaços arranca a máscara. O cica ainda pega fogo, ferra e fogo, fogo e bala. Me bate bala, tô sem que net chumbim. Pega fogo, ferro e fogo, fogo e bala. Picadeiro tá labareda e a rua ainda pega fogo. Cara pintada não dão boi porque é do circo do povo. O bozo tá mais assassino, atinge espirro também. Tem prato promo na bruxela no estilo Saddam Hussein. A bruxa tá de condão fazendo desaparecer. Botando terror e pânico pra palhaçinho correr. As Mafalda não é vovó, nem assistente de mágico. Elas tá tudo de quadrada, de olho nos palhaços. Vai descer as cataratas do Iguaçu dessa vez. Vai fazer bunda lelê no corredor polonês. A roleta roda, só que a russa não. E os palhaços tá de 12 pra furar a moletom. O globo da morte, só motoca violenta. E sai no grau do picadeiro com várias ferramentas. Aqui seu pula-pula é de cama de prego. O que sai da cartola se chama 380. O circo tá com vários nomes na placa. PCC, CTS é o palhacinho que só narra pra você. Se a lona derreteu, botaram outra na estrutura. O circo ainda pega fogo e junto com ele a bruxa. O circo ainda pega fogo e a lona pinga pinga. O patati tá na forca e o patatá na guilhotina. Respeitável público, bem-vindo ao espetáculo. Tatua de novo os palhaços, tatua de novo os palhaços. Me bate bala, tô sem que mete chumbim. Lá em cima do piano tem veneno com racumim. O cica ainda pega fogo, ferra e fogo, fogo e bala. Me bate bala, tô sem que mete chumbim. Lá em cima do piano tem veneno com racumim. As pipocas são as capas, os palhaços arranca a máscara. O cica ainda pega fogo, ferra e fogo, fogo e bala.